Seção 90 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Revelação. 1. Escafandrista de insondado oceano, sou eu, que, aliando Buda ou Sibarita, penetro a essência plásmica infinita, mãe promíscua do amor e do ódio insano. Sou eu que, hirto, auscultando o absconso arcano, por um poder de acústica esquisita, ouço o universo ansioso que se agita dentro de cada pensamento humano. No abstrato abismo equório em que me inundo, sou eu que, revolvendo o ego profundo e a escuridão dos cérebros medonhos, restituo triunfalmente à esfera calma todos os cosmos que circulam na alma sob a forma embriológica de sonhos. 2. Treva e fulguração, sangue e perfume, massa palpável e éter, desconforto e ataraxia, feto vivo e aborto, tudo a unidade do meu ser resume. Sou eu que, ateando da alma o ocíduo lume, apreendo, um cisma abismador absorto, a potencialidade do que é morto e a eficácia prolífica do estrume. Ah, sou eu que, transpondo a escarpa angusta dos limites orgânicos estreitos dentro dos quais recalco em vão minha ânsia, sinto bater na putrescível crusta do tegumento que me cobre os peitos toda a imortalidade da substância. Fim do poema.